Cê quer me conhecer sem ao menos me conhecer. Quer me julgar, pagar pra ver, pra cê ver. Desde sempre eu vi, ninguém queria dar cara a bater. Ninguém queria morrer, tão preocupado se eu tô vivo ainda no rap. Tão preocupado se meus problemas ainda me perseguem. Sabe a favela então, tá chorando faz tempo. Tô preocupado é com isso, fião, então vai vendo. Deixa o cansaço pra quem tem o luxo de descansar perante a guerra, derrotando os bruxos. Desculpa que fala mal dessa porra, sei lá. Se deixo falar ou se ligo a gangue pra cobrar. Não vou jurar que vou tá aqui pra sempre. Não, porque eu não sei se vou tá. Não vou falar que eu não vou chorar. Jamais. Porque não dá pra aguentar. Nem vou falar que essa guerra vai cessar. Porque cê sabe que o bagulho é embaçado, mas é meu peão pra cobrar. Sei que o bagulho é complicado e tenso. Eu mais uma vez no veneno, conflito interno e minha cabeça mais uma vez na chuva. É, um dia na terra é mais um dia de luta. Vi o desdobro que os cara dá, tio. É mais uma razão pra nós ganhar. Periferijão, o nosso rap é de quebrada. Estourado nas vielas, artilharia pesada. Testa minha fé, não fui forjado na favela. Preparado pra morrer sem correr da guerra. Periferijão, o nosso rap é de quebrada. Estourado nas vielas, artilharia pesada. Testa minha fé, não fui forjado na favela. Preparado pra morrer sem correr da guerra. Cheguei chegando chapado, conversa chega chegado. Não cheguei com os atrasos, mas tô ligado que eu faço. Sem cartola de macho, inveja causa estrago. De pilantra me afasto, com os planos tudo bolado. Não gostou do que eu faço, se foda. Fecho um sorriso, sei que a minha felicidade atrai meus inimigos. Eu olho pro maldito que sempre me atacou. Agora quer pousar de santo, é foda, traidor. Varejeira que pousou, fecundou toda essa treta. Agora pede paz depois da merda feita. Já era. Dá de louco, se achava protegido na gaiolinha de ouro. Ei moço, confesso, tu nasceu de cu pra lua. O monstro é das ruas que também seduz tua puta. Sigo a trilha na cidade das trevas. Vou em frente, sobre o mesmo chão que eu vi rastejar serpente. Também sou coração valente, se foda quem duvida. Leão só perde a juba depois que perde a vida. Se incomoda o fascista, só quer saber de mídia. Pra você 15 minutos de fama, enche a barriga. Isso aqui é periferia, rotineira da função. Que é lavada no pecado, vaidade, ostentação. Quem me fala de união, pelas costas se revela. Espírito sem luz, rastro sujo na favela. O manto de mazela que não glorifica a luta. Lamentável favelado que morde a maçã da bruxa. Meu rap não é moda, resistência é o que eu faço. Não sigo as tendências impostas pelo mercado. Pode falar caralho que eu ignoro sua TV. Faço o rap é pra rua e não pra cão se promover. Faço rap é pra rua e não pra cão se promover. Periferijão, o nosso rap é de quebrada. Estourado nas vielas, artilharia pesada. Testa minha fé, não fui forjado na favela. Preparado pra morrer sem correr da guerra. Periferijão, o nosso rap é de quebrada. Estourado nas vielas, artilharia pesada. Testa minha fé, não fui forjado na favela. Preparado pra morrer sem correr da guerra.